Mas um sonho que morreu em outra madrugada, inerte na neblina. O sol já vai aparecer pra aquecer com seu calor. Depois de uma noite fria, somente o dia pra secar as lágrimas de quem chorou. Pra secar as lágrimas de quem chorou.